Abrem-se agora as portas para a música do mundo. Musicália, com Carlos Bonaparte. Olá, caros ouvintes, muito boa noite para todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição de Musicália. Hoje é quarta-feira, estamos no dia 1 de junho de 2011. Hoje, no Musicália, vamos falar-lhe de Ana Moura, fadista coruchense, mas que nasceu na capital do distrito de Santarém. Corria o ano de 1979. Atualmente, Ana Moura tem 32 anos. Começou a destacar-se no mundo da música, mais especificamente do fado, a partir do ano de 2002, lançando o seu primeiro álbum, Guarda a Minha Vida na Mão, no ano de 2003. Ana Moura surgiu num momento único do fado, num momento em que o fado, com o prestígio que tinha, procurava agora por uma nova Amália. Na altura havia Marisa, uma fadista que, a solo, lá conseguia levar o fado a bom porto. Elas juntavam-se também outras vozes, como Cátia Guerreiro, Joana Mendoeira e Ana Moura. Ana Moura conseguiu rapidamente ascender a um patamar muito elevado. Não só pela sua voz meio rouca e calorosa, mas também pelas suas letras e pelos fados que cantava. Fados diferentes, fados inovadores, que eram, em muitos casos, e são em muitos casos, fados originais. Hoje é dela que falamos, no Musicália. Vamos abrir com dois temas a edição de hoje. Do álbum Aconteceu, o tema com o mesmo nome. E do álbum Guarda a Minha Vida na Mão, vamos ouvir o tema Sou do Fado, Sou Fadista, o primeiro grande sucesso de Ana Moura. Estava ali só porque tinha que estar, e tu chegaste porque tinhas que chegar. Olhei para ti, o mundo inteiro parou. Nesse instante a minha vida mudou. Tudo era para ser eterno, para sempre meu. Onde foi que nos perdemos? O que foi que aconteceu? Tudo era para ser eterno, e tu para sempre meu. Onde foi que nos perdemos, meu amor? O que foi que aconteceu? Estava à tua espera e tu voltaste a passar. Nunca senti bater o meu coração como senti ao sentir a tua mão. Na tua boca o tempo voltou atrás. Isso foi louco, essa loucura, essa loucura. Foi paz. Tudo era para ser eterno, e tu para sempre meu. Onde foi que nos perdemos? O que foi que aconteceu? Tudo era para ser eterno, e tu para sempre meu. Onde foi que nos perdemos? Aconteceu. e tu para sempre meu. Onde foi que nos perdemos, meu amor? Meu amor, o que foi que aconteceu? Nas mãos rodopiou no peito e fez-se ouvir no ar. E eu fechei meus olhos tristes só por querer cantar, cantar. E uma voz me canta assim baixinho, onde canto recolhem seu regaço as almas num sofado. E eu prendi-me à voz com uma guitarra ao seu trinado, trinado. E uma voz me canta assim baixinho, uma voz me encanta assim baixinho. Sou do fado, sou do fado. Eu sou fadista. Sou do fado, sou do fado. Eu sou fadista. Quando o lançamento do seu segundo álbum, em 2004, aconteceu, a Namora começou a ficar cada vez mais e mais conhecida. Um dos temas que acabamos de ouvir chama-se Aconteceu e faz parte deste mesmo trabalho discográfico da cantora. A Namora começou a internacionalizar-se, mas a sua internacionalização e o seu sucesso, em definitivo, só surgiram no ano 2007, quando lançou, para além da saudade, o seu terceiro álbum. Daí, ouvimos o tema Os Búzios, um dos temas mais conhecidos da fadista, que já viajou por vários pontos do globo, levando a nossa canção. No ano 2009, lançou Leva-me aos Fados, e uma música com o mesmo nome. A Namora, sem dúvida, a marcar a diferença, conseguindo levar bem longe o nome de Portugal. No ano 2009, já não se procuravam fadistas, mas sim acolher de braços abertos todos aqueles que entretanto haviam surgido, alguns dos quais referi aqui na minha primeira intervenção. Vamos ouvir precisamente estes dois temas que lhe falei: Os Búzios, de 2007, do álbum Para Além da Saudade, e Levam-me aos Fatos, de 2009, do álbum com o mesmo nome.

entrego. Leva-me aos fados que eu vou perder-me nas velhas quadras que parecem conhecer-me. E assim chegamos ao final de mais uma edição de Musicália. Vamos fechar com dois temas, recuando no tempo, ouvindo Como o Tempo Corre e Nasci para Ser Ignorante. Estas são as duas músicas da fadista Ana Moura, que vão fechar mais uma edição de Musicália. Já a seguir, Diamantino Teixeira traz de Portugal, de Les Alés. Fique bem, boa noite e até amanhã. Lavado no luar que beija o chão, no céu de estrelas lavado, no luar que beija o chão, nasce um cinzento azulado que me aquece o coração. Nasce um cinzento azulado que me aquece o coração. Como o tempo seca o pranto, adormece a própria dor, e vejo com desencanto passar o tempo do amor. No seu correr tudo leva, na fúria da tempestade. No seu correr tudo leva, na fúria da tempestade. Se parte nunca mais chega, chega em seu lugar saudade. Se parte nunca mais chega, chega em seu lugar saudade. Meu Deus, como o tempo corre, no tempo do meu viver. Meu Deus, como o tempo corre, do meu viver. Parece que o tempo morre mesmo antes de nascer. Parece que o tempo morre mesmo antes de nascer. Ser ignorante, mas os parentes teimaram e dali não arrancaram em fazer de mim estudante. Que remédio obedeci? Já três lustros que estudo, aprender aprendi tudo, mas tudo desaprendi. Perdi o nome.